Não goste de mim tão somente por aquilo que outros falam. Não me queira bem simplesmente por aquilo que outros comentam. Procure saber como sou e o que penso. Procure saber como vivo e o que faço. Eu quero algo bem mais profundo do que o ato de um simples abraço. Entenda que sou simplesmente o que chamam de gente. Sou uma pessoa que erra e acerta, que chora e brinca e sente. Alguém que também necessita de amor e carinho. Alguém que aprendeu que ninguém vai seu caminho sozinho. Não quero viver por aí prisioneira de um quarto de hotel, com um telefone ao alcance da mão, uma linha direta com a solidão. Eu quero saber que em qualquer lugar e a todo momento você estará comigo. Essa grande presença, essa força que é a voz que sai do meu coração. Não quero viver por aí prisioneira de um quarto de hotel, com um telefone ao alcance da mão, solidão.